coração parou. É, foi bom tá vivo, foi bom viver. Mas e agora, como vai ser? Eu sigo um novo destino? Eu só tenho certeza que eu preciso ir embora agora, já é hora. Deixa pra trás, minha família vai ser foda. Meus parceiros, meus filhos. Mas agora, mano, eu sigo um novo destino. Daqui de cima eu olho com tristeza. Me vi no meu velório com a certeza que na terra não posso mais pôr os pés. Mas eu tenho que ser forte, tenho que ter fé. Vi a minha mãe chorando, meus irmãos chorando, meus parceiros a revolta planejando. Ficarei feliz se deixarem pra lá. Sei que a dor é grande, mas Deus sabe o que faz. Mãe, eu sei, parecia piada quando o telefone tocou na madrugada. Notícias que eu estava na Santa Casa com uma enorme esperança. A senhora saiu de casa só que já era tarde, já era. Eu já não fazia mais parte dessa terra. Eu sei, errei, também sou culpado. Mas para a morte jamais podia ser condenado. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, muito menos de tirar a vida de alguém. Amém, nesse mundo não tem justiça. Então me diz, o que vale em nossas vidas? Sair pra curtição, botei dentro de um caixão por ambição de alguém sem compaixão. É foda, é difícil dizer, mas eu era um cara que adorava viver. Mãe, mãe, mãe, não chores mais, o seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, seguir um novo destino. Deus sabe o que faz comigo. Mãe, não chores mais, seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, um novo destino eu vou seguir. Mande um salve pros amigos, Deus sabe o que faz comigo. Oh, oh, mãe, não chores mais, seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, um novo destino eu vou seguir. Mande um salve pros amigos, Deus sabe o que faz comigo, mãe. Meu pai, cadê meu pai, por onde esteve andando? Agora tô até me recordando do dia em que ele nos deixou. Aí foi foda, aí embaçou. Parei estudar, tinha que trampar. Sem reclamar, tinha que ajudar. Querendo ou não, eu tive que entender que o pai dali pra frente, eu que tinha que ser. Assumi a responsa, o compromisso de ajudar minha família, nem deixá-los sozinhos. Nem tudo que eu faria por mim, fiz pra vocês. Mas tudo que fiz foi com amor e prazer. O que eu posso fazer agora é só pedir que Deus abençoe todos vocês aí. Eu tô confuso, daqui pra frente como será? Não se preocupe, Deus sabe o que faz. Deixo pra trás 3 filhos, 2 eu nem vi nascer. Vai ser difícil pra mim compreender. O mais velho, cadê ele? Onde ele está? De vez em quando eu ouço ele me chamar. Que pena, mano, eu queria tanto ver eles se criarem, crescer, aprender a correr, a jogar bola. Queria tanto poder levá-los pra escola, mas tá limpo aí. Tá tudo bem, na companhia de vocês eles vão ficar bem. Acredito eu que um dia vão ficar sabendo que eu fui um pai que os amou a cada momento. Mãe, mãe, não chores mais, o seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, seguir um novo destino. Deus sabe o que faz comigo. Mãe, não chores mais, seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, um novo destino eu vou seguir. Mande um salve pros amigos, Deus sabe o que faz comigo. Oh, oh, mãe, não chores mais, seu filho vai ficar em paz. Eu preciso partir, um novo destino eu vou seguir. Mande um salve pros amigos, Deus sabe o que faz comigo. A marcha fúnebre caminhou tão silente. Nem eu sabia que conhecia tanta gente. Uma pá de mano, uma pá de mina. Num domingo triste caiu uma garoa fina. Ah, meus irmãos, jogar tudo pro alto não é a opção. A missão é fazer o que sempre quis, cuidar da nossa mãe, ver ela feliz. Nossos irmãos mais novos, olha esses moleque, um bom futuro com certeza eles merecem. Meus amigos, meus parceiros vão dizer, mas minha alegria era tá perto de vocês. Curtindo, zoando, a vida sem temer. De vocês nunca vou me esquecer. De cada lágrima que derramaram por mim, de cada mano que foi comigo até o fim. Até na hora que o caixão desceu, que a terra fria